4235, 4 milhas para o externo, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, torre 11895. Jetson 5, boa. Controle Salvador, boa noite, Oceano 6224 com a Alfa, passando 220. Oceano 6224 Salvador, ajuste 1021, desça para 4 mil pés, voe direto Duna para aproximação ILS. Ajuste no 021. Quando 021, desce para 4 mil pés, direto Duna, o Oceanar 6224. Quando 246, à esquerda, pro 130 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. Esquerda 1 LS, livre aguardança. Estando sim para baixar a travada azul 4235. Gente, aguarde pista livre. O 1888, tempo de performação alta, cruza 122 para 160. 1888, Salvador, ajuste 1021, desça para meia mil na chegada bom. Meia mil, bom, filho. 1882. E o 5972, ajuste no 021, desça para 7 mil na chegada bom. 7 mil, bom, 1021, não perfil, tá bom, 5972. Então, 973, solo 38, livre à direita, só 121, decimal 9. Livre pouso no 1-0, vento 1-2-0 graus, como 4-9, altímetro no 0-2-1. Livre pouso, pista no 0, sou 4-2-3-5. Bruno, 2-4-6, meia dúzia de milhas para o externo, receptou o localizador? Afirma, senhor, inclusive visão com a pista. Positivo, qual foi a aproximação, cheque 3, torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado, senhor, uma boa noite. Boa. Alfa Kilo, parte 3, 06 Lima, geral 997. Boa noite, reporte externo. Vai, reportar. Oceano 6224, desça para 2000, sem restrições. 2000, desceu, né? 224. Solos 40, livre à direita, solo 121, decimal 9. À direita, 219, 4265. Fala, boa noite, azul 4235, Ivan. Azul 4235, boa noite, autorizado. Táxi via Taxway Alfa Juliette, posição 01, bate uma noite. Alfa Juliette, 01, 4235. Oi, Murilo, chegada bom. Ajuste 1021. Azul 4235, retifico, reporte antes da Taxway Juliette. Guardará antes da Juliette, 4235. Oceanair 6313, livre acionar, reporte pronto para o TAF. Livre feedback acionamento para o TAF. Azul 4980, Azul 4980, formação Alfa, hora certa 42. Autorizado Recife, aerovia Pesulu 17, nível 350. Saída Puca, Jamo, Caju. Decola pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5434, frequência do controle Salvador em 120.8. Azul 4980, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. 5.000, ajuste no 021, chegada mar. 5.000, B21 na mar, podemos aproveitar, cara? Negativo, é o número 612 para pôr. Ah, ok. Second 230, confirm your position and write a copy. American 230, gate 9, ready up. Major clear to Miami, flight level 340, as flight en route, FID Momo, landing transition. After takeoff, left turn runway 10, score code 5435, departure control frequency 120.8. American 230 clear to Miami. Left hand route 340. It'll be Momo, denim transition. Left turn, runway 10, clock 5435, departure frequency 120.8. American 230 reach back for us, call me right for setup. 230, welcome. Para o táxi estacionar 6313, está com 1160 a bordo, 4:10, Galeão. Xanar 6313 autorizado, o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1:18.95, ajuste no 021. N21, estamos postando na Índia, chama torre 295, está autorizado, 6313. Azul 4235, fique atento ao táxi do Airbus da Avianca após autorizar o ingresso Juliette, posição 01 indicada. Tente, ingresso observando a Avianca para a posição 01, Azul 4235. Fala, boa noite, 1246. 1246, boa noite, autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, 04, 1246. 970, velocidade 2509. Reduzindo 2509. Runo 8888, velocidade. Avante 2409, 888. E o 5972, reduza para 249. 2409, 5972. Runo 888, esquerda Duna, desça para 2000, livre LS, número 2 para ponta. Voando Duna, 2000 LS, Runo 888, número 2. Fala, senador, boa noite, Azul 4980, seu flexamento, posição 02. Azul 4980, aguarde para o pushback acionamento. Bono 246, poderia confirmar sem balizador na posição 04? É, não tem balizador não. Gente. Papa Romeo Alfa Lima Charlie, solo. Da Alfa Lima para o a gente confirma o local de estacionamento, Alfa Lima Charlie. Gente, autorizado Brasília. Aerovia Pesulu 17, a primeira, nível 430. Saída Arbor, após a posição Elefa. Decola pista 17, primeira curva direita. Transponder 5433. Frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Tá, Romeu Alfa Lima Charlie, o cotejamento correto, confirme POV? Cliente, para acionamento táxi e decolagem, chame Torre Salvador, em 118.95, ajuste no 021. 1-0-2, autorizado, chama para o táxi. E o 5972, desça para 2000, autoriza o ILS com 180 nós, número 3 para pouso. 180 nós, autorizado ILS pro Rio 5972, iniciando a redução. Saído no zero, visual gol no 888. No 888 em aproximação, checa o trem, torre 1 no 895. 895, 888, até já. Acha e pronto para o táxi. Se você quiser para mim, eu estou para o táxi do 490. Detonação, direita, proa 220, desça para 2000, está limitado pelo localizador. Número 4, para pouco. Curva direita na proa 220, limitado pelo localizador, descendo para 2000. 98 no zero. Meia 224, solo 52, livre à direita, solo 121, decimal 9. 19, muito obrigado, bom dia. Noite. Esquerra, baixado, travado, visual, no 888. Gente, aguarde pista livre. Aguarda livre. Avião 224, valeu. Sou 970, velocidade 220. 220, sim. Táxi, via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, melhor resposta. E aliás, e aguarde trem chalé. Tomando a esquerda na proa 140 do localizador. 9800. Rio 5972, localizador em aproximação, reduz a cheque trem, torre 1895, Rio 5972. Reduzindo, 3895, uma boa noite, obrigado. O 1970, controle, boa noite, desça para 4000, ajuste no 021, direto do Duna para o ILS. Direto do Duna, para oito, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus, segundo 3 nós, altímetro no 0-2-1. Autorizado pouso na 10-1-8-8-8. Continuem 6-3-1-3, decolada ao 5-4, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, com controle 6-3-1-3, ótimo, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, o Rio 5972, ILS, embaixo travado, visual contrário para a nossa frente. Boa noite, 5972, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Não, se escuta, senhor. 3, este é o controle, contato radar, ponte 2000, gira à direita, voe lenda, lenda mótima, câmbio. 2000, à direita, lenda, lenda mótima, 63, 13, obrigado. Isso, 5-4. Frente azul 4980. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0 via táxi do Índia. Quando pronto, chame torre em 1-1-8, decimal 95. Ajuste 1-0-2-1. Espera, hein? 6-2-4, próximo, Juliette. Oxaner 6224, autorizado ingressos via Juliette, posição 03. O 03, 6224. E o 9810, 3 milhas e meio para o externo em aproximação. Reduza, cheque o trem e chame a torre. 11895, Rio 9810. 118,95, obrigado. Voo 1970, direita, proa 080 para o localizador, livre LF agora em transferência. A proa 80, intercepta o 970. 72, vento 110 graus, cono 3 nós, altímetro no 021, livre pouso na 10. Livre pouso, pistão no 05972. Torre, boa noite, Rio 9810. Estabilizado no localizador na sua escuta. 9810, continua a aproximação, número 2 para pouso. Sim. 305, estamos cientes da informação. Alfa. Tá 3305, boa noite. Hora certa 57, autorizado Recife, aerovia conforme o plano, nível 330. Saída Puca, Jamo, transição Caju, decola pistona 0, primeira curva esquerda. Transponder 5437, frequência do controle Salvador em ONU 20.8. 305-330, autorizado, Recife, via rota, decola na saída Puca, Jamo, Caju, decola da 10, curva esquerda, 5437, o motor de Salvador é 120-80. Tá 3305, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 0557, obrigado. Salvador, Alfa Lima Charlie, autorizado ingresso pátio principal. Contorne o pátio principal e prossiga via Taxiway India até o ponto de espera da pista 10. Quando lá chame torre em 118.95 com ajuste no 021, mandando a escuta até lá. Informativo, acabei de contornar o pátio, ingressar na Índia, lá chama torre 118.95 na sua escuta até lá com ajustado 1021. Alfa Lima Charlie, iniciando. Rio 5972, autorizado táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 06. Alfa Kilo, parte 3, posição 06. Agora, Alfa Kilo, parte 3, posição 06. Europa 084, boa noite. Europa 084, time check 58, clear to Madrid, as flight en route, flight level 370. SID Puka, Zipa Transition. After takeoff, left turn, runway 10. Squawk code initially 0423. Approach control frequency 120.8. Europa 084, read back correct. Call me right for pushback and start. Acho da Juliette, o 888. 888, ingresse via Juliette, parte principal, posição 08 indicada. Para o 08, 888. 4980, ele mantém no 0. Mantém no 0, 24, 4, 4, 4, 0. E início de ventilação, vou ir na proa 050, desça para 4000, ajuste no 021, está limitado pelo localizador número 5 para pouso. 0050, 4 do meu limite ao lote, Lima Papaquilo. Mal 9. 7219, muito obrigado. 1000. Vai para 2000, 3972. Está travado, 970. Deixa, aguarde pista livre. Paulo Salvador, boa noite, Rio 9810, visão da pista agora na sua escuta. Boa. Dois, cinco anos, mas não foi boa. Boa. 3, posição 07. Alfa Kilo, parte 3, posição 07. Agora lembra basicamente bom. Segue. Europa 084, 810, waiting for a startup push. Europa 084, stand by for startup push. Stand by. Zero, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus, como 4 nós, altímetro no 0-2-1. Gente, livre pouso na 1-7-0. Pouso 4-9-8-0, decolado ao 0-2, controle 1-2-0, decimal 8, bom gol. 2-0-8-4-2, 4-9-8-0, viu? Salvador, 4980, boa noite. Para Salvador. Azul, 4980, boa noite. Boa noite, 4980, é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Como autorizado, 4980. Papaquilo, velocidade 220, número 4 para pouso. Reduzindo para 220, Lima Papaquilo. Lima Charlie ali, mantenha no 0. Zero, solo 04, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, graças, agora é. O 3178, livre LS. Obrigado, 3178. Uma Papa Kilo vai cruzar o busto do localizador, alterna falha de comunicações, Simbra, magnética 120. Cliente, agora a respeito da 120, desculpa, caso de falha, Lima Papa Charlie, decolador 05, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom trabalho, Alfa Lima Charlie. Roger, Alfa 084, stand by, please. Cruzando 14.000, fazendo sua escolha. Fala, meu Alfa Lima Charlie, é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Como autorizado, Alfa Lima Charlie. Lima Papa Kilo, ouviu, ajustou o altímetro. Lima Kilo, Zé. Quente. Euro Alpha 084, startup approved, call me right for text, switch your call code to 5454. Salvador Santos, G05, posição 05, solicita o acionamento na posição, senhorita. Santos 305, entre em coordenação com o pessoal de solo para acionamento na posição e reposte pronto para o pushback. Gente, 305, com o pessoal de solo também. No caso é com a própria Infraero ou quem coordena o próprio staff da empresa aqui, verificando a área livre? A 3305, aguarde por gentileza, eu vou aqui entrar em contato com o pessoal da Infraero para tirar essa dúvida. Oh, muito gentil, 305 aguardando. Europa 084, Salvador Ground, go ahead. Affirm, push and start is cleared. Antes da Juliette, gol 1970. Gol 1970 autorizado, ingresso via Juliette, posição 07 indicada. Juliette 07, gol 1970. Azul 4980, chame Recife 2685. 2685, 4980. Eu vou para aquilo direita, proa 090. Direita 090, Duna Valadina. Gol 1170, Duna, localizador em aproximação. Checa o trem, chame a torre, 11895. 295, boa, até daqui a pouco. Zero stand by, pushback and start. Stand by. Oi, Salvador, vamos falar de Matias ali, se ele precisa continuar na subida por causa do trem. Iba Papaquilo, direita, proa 130 para o localizador, desça para 2000, autorizado ILS. Direita 130, descendo para 2000 de ILS, Iba Papaquilo. Controle Salvador, Papa Romeu Alfa Lima Charlie. Salvador, confio Alfa de Machari? Confio isso, sim, Alfa de Machari. O senhor está passando a nível 110, está autorizado o VLF. Chico, nós estamos mantendo o 110, senhor, conforme restrição da saída. Está autorizado prosseguir na subida? Eu subo sem restrições e VLF. Chico, agora sem restrições na prova de Arapa. Salvador, gol 1170, Índia Serra estabilizado, pessoal, boa noite. Lanche com 1170, livre pouso 1-0, vento 1-20 graus, cono 2-9, altímetro 1-0-2-1. Livre pouso 1-0-2-1, 1-1-7-0. 05, não aguento. Boa noite, Azul 4501. Azul 4959? Corrigindo, Azul 5001, autorização nível 340 Guarulhos. Azul 5001, na guarde, cópia Guarulhos. 78, na aproximação para pouso, checa 3 em torre 11895. Boa noite, 95317, vai dar tanto. Muito grato, senhor. Até a próxima. Azul 5001, informação Bravo, hora certa 1-0, pronto, cópia, Guarulhos? Prossiga. Autorizado, Guarulhos, aerovia Pezulu 110 até Taubaté, nível 360. Saída da El, pós-leda, transição Mótiva, pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5446, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Azul 4501, está autorizado para Guarulhos, Aperitivo 10, Taubaté, 360 é o nível da El, leda, Mótiva é a subida. 5446, transponder e controle 20, decimal 8. Azul 4501. Azul 5001 no cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Repórterão, Azul 5001. Europa Zero 8, Europa Zero 84, text approved via correction until holding point runway 10 via taxiway India. When ready, call tower 118.95 QNH 1021. Ok, taxi to holding point 10 via India taxiway, then tower 118.95, QNH 1021, Europa 084. Número 4 para pouso, mantenha a chegada. Mantenha, então. 1-1, 7-7. Salvador, boa noite, eu vou 9082, paciente da informação Bravo, autorização para Recife, porção 8. Sou 9082, boa noite, hora certa 12. Autorizado Recife, aerovia conforme o plano, nível 370, perfil de saída Puca, transição Caju, pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5447, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, Recife 370, rota do plano, saída Puca, transição Caju, decolada 10, curva pelo esquerdo, transponder 5447, controle Salvador 120, decimal 8, gol 9082. Gol 9082, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Minha rota quando ponto. Né? Solo Salvador, boa noite, é o Ponteiro 2474, Cascavel 10. Cascavel 10, boa noite. Confira o horário estimado de costas fora. Foi Lima Tapaquilo, solicitar o cancelamento da presente, prosseguir pouso na 97. Chegando a Tapaquilo, regras visuais aos 1-3, segue para o 1-7 com base pela direita, reparte base para a final. Positivo, reportará. Estimado seria 0130, está com plano Vocom para direto Galeão. Sente aguarde de coordenação e cópia para Cascavel no zero. Está na substituta para a cópia. American 230, startup approved, call me right for text. Okay, push back and startup approved, we'll call you back for text. Piso 178, solo 14, livra direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, piso 178, boa. Mas para girar para pouso 97, Lima Tapaquilo. Frente avistado, livre pouso na 17, vento 120 graus com 2 nós, altímetro no 021. Livre pouso na 17, Lima Tapaquilo. 50 nós. Zero, will be ready in a minute. Roger, report ready. Welcome. Cascavel 10, confirme o nível solicitado. 1-8-0. Gente, aguarde a coordenação em cópia. Aerovia declarada? Negativo, virado. Gente. Juliette ou no 170? O nome 70 autorizado, ingresso via Juliette, posição 02 indicada. Sim, Juliette, prossegue 02 ou no 170. Polo de Salvador, muito boa noite. É o azul 4959, ciente da informação Bravo, cópia da autorização Delta. Azul 4959, aguarde cópia Léo, senhora certa 16. Vai dando cópia Léo, 4959. Gente, livre táxi, frequência livre estacionar. 8, autorizado ingresso via Juliette, posição 06 indicada. 06. Favel 10. Pronto, cópia. Tá pronto. Autorizado Galeão, aerovia confirmando direto, nível 180, IFF 2642. Saída coral, decola pistão no zero, curva direita. Chame o controle em 120.8. Ok, autorizado direto Galeão, nível 180, transponda 2642. Saída coral, decolador no zero com curva direita, chamando controle 120.8. Cascavel 10, cotejamento correto. Reporte pronto para acionamento táxi. Está pronto para acionamento. Autorizado, reporte pronto para o táxi, Cascavel 10. Bono 723, desça para 5.000. Bono 0, cubiu, reporte pronto para o táxi. Ok, chamarei para o táxi. Two 30 taxi approved until holding point runway 10 via taxiway India. When red, call tower 118-095 QN8-1021. 1021 taxi to runway 10, holding point 10 via India. Will call tower 1095. Europa 084 Airborne at 19er, call departure 10.8, have a good flight. 10.8, boa noite, Europa 084. Via esquerda, voe direto Duna, descendo para 2.000 por ILS, câmbio. Sim, direito 23, Clara approach, boa noite, Europa 084, crossing 1700. Europa 084 control, we're at right again, taxi proceed as clear. As clear, Europa 084. Do you clear us to fly to Sipa after Puka, Europa 084? Just a moment. Escavel 11, informe quando estiver recebendo o localizador. Olá, Léo. Pode, gentileza. Ah, não aguardo, tá bom, muito obrigado, 705. Acho Cascavel 1-1, desça para 2000 pés no localizador. 2-0 lá, Cascavel. Europa 084, climb and maintain initially level 330 and fly direct to Zipa. Flying to Zipa, level 330, Europa 084, obrigado. Cascavel 1-1, qual a velocidade? Esticada de nave zero no momento, reduzindo. Ok, mantenha 180 nós até Duna. 180 até Duna, Cascavel. Dona 723, desça para 3000. Qual é a velocidade indicada agora? 209 para 3000. Positivo, 200 mais. Estreia 05, sem direcionamento na posição, reporte pronto para o pushback. Sim, 305, autorizado, acionamento na posição, obrigado. Aeronave militar, um C-130. American C-30, clear to line up and take off runway 10, wind 120 degrees with 12 knots. Clear to line up and take off runway 10, and sir, do we take Bravo or Charlie to get on the runway? Your choice. Roger, we'll stay on Bravo. Salvador, boa noite. Oceaner 6224 para Aracaju, cópia. Oceaner 6224, boa noite. Aguarde cópia como número 2. Na sua escuta, está no ponte 03. Bono 723, curve à esquerda, vou na Pro 180, limitado pelo localizador em descida para 2000 pés. Para 2000, para a banda esquerda, 180, estado norte, 2000. Salvador, boa noite, Oceaner 6212, informação Bravo. Pelo Salvador, Oceaner 6212, informação Bravo, pode voar mais? Oceano 6212, Salvador, desça para 4000, ajuste no 021, direto Duna para o ILS. Duna, Duna na proa, 4000. Boa, 2, 64, frequência do controle Salvador em 120.8. Azul 4959, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. No, para aproximação e pouso. Nossos agradecimentos, já que o trem chama a torre, 11845, câmbio. Confine? Cascavel, chama a torre, 11895. Obrigado, sim, obrigado. Boa noite. Boa noite. Zero, ok. Localizador livre LS e aguarde transferência. Antes decola pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5452, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado Aracaju no 190, Golf 677, saída Conde, curva esquerda, 5452 transponder, controle 208, Oceaneiro 6224. Oceaneiro 6224, protegimento correto? Tem autorização nível 02, correção, ou transponder 0260. 0260, trocando então, Oceaneiro 6224, ponte 3. Correto, reporte pronto para o pushback e acionamento 6224. Welcome. Solo, é o Cascavel 10, está pronto para o carro. Solo, Cascavel 10, está pronto para o carro. Cascavel 10, aguarde para o táxi. Forma aeronave militar já em final para pouso, vai ingressar no pátio militar. Fica assim, a gente vai aguardar. Alô, Salvador, gol 9082. Gol 9082, autorizado, pushback em acionamento, reporte pronto para o táxi. Está autorizado, reporta para o táxi. O 9083. Altímetro no 021. 21 de pouso, baixar e travado, Cascavel 11. Gol 1723, meia dúzia de milhas para passagem sobre o marcador externo, localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre 1-1895. Os nossos agradecimentos, caminho. Gente, graças, uma boa noite, 895 a todos. Europa 084, now you're passing 150 landing, can taxi center, frequency 126.85. Europa 084. Europa 084, 126, Lima 85, boa noite, Europa 084. Boa noite. Cascavel 1-1, Solos 2-9, condições de virar esquerda no hotel. Vai livrar no hotel, Cascavel 1-1. Oceano 6212, voa sobre água, desça para 2000 sem restrições. Vai livrar 2000 sem restrições, 6212. Cascavel 10, solo. Na escuta, precisa. Este de passagem ao C-130 ingressando na hotel. Após autorizar o ingresso na hotel, reporte pronto. Ele reportaria pronto, dando passagem ao C-130 ingressando na hotel. Pushback, acionamento, posição 1, azul 4-5-0-0-1. Azul 5-0-0-1, aguarde para o pushback e acionamento. Aguardando. Tantra 605, solicito o táxi, senhorita, POB D147, 3 horas, Fortaleza. Tantra 305, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia, quando pronto, chame torre, em 1-1-8-95, ajuste 1-0-2-1. Ciente. Ponto de espera da 1-0, via Taxiway Índia, quando pronto, 1295 e 1021. Muito obrigado, senhorita 305. Obrigado, Paulo Salvador, voo 9082 para Tanque da Autonomia, 3 horas e 40, alterna fora da luz, 5,6 horas. Voo 9082, autorizado o táxi via Taxiway Índia até o ponto de espera da pista 1-0, quando pronto, chame torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-2-1 como número 2, seguindo as 2 da TAM. Assistente, número 2, via Índia, ponto de espera 10-2-18-9-5, gol 9-0-2. Cascavel 1-0, na Taxiway Hotel, transfere torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-2-1, bom voo. Ok, na Taxiway Hotel, vai transferir 7-2-9-5, no 0-2-1, graças. Para Azul 5001. Azul 5001, aguarde o táxi do Boeing 737 da Goa da retaguarda, pode ser autorizado. Muito obrigado. 85. 1-2-6-85, American 230, good night. Thank you. Piano 6212, está autorizado ILS. O Piano 6212, está autorizado ILS. Salvador, é o Azul 4959. Rio 9810, informação Bravo, aguarde cópia Guarulhos. Azul 4959, o Sol. Ok, está pronto para posicionamento, parte de número 3. Azul 4959, frente, reboste pronto para o táxi. Chamará pronto para o táxi, Azul 4959. Azul 5001, após a passagem do Boeing 737 da Gol ingressando no ponto de espera, autorizado. Se tiver estacionamento, chame pronto para o táxi. Gente, após o Gol ingressando no ponto de espera, está livre, reporta o táxi. Azul 5001. Cascavel no zero, livre cruzamento na Delta, chame solo 121 decimal 8. 120 decimal 8. Está autorizado o cruzamento, chamará 120.8. Pets 33, solo aos 33, livre à direita, antes da Alfa, chame solo 120.8. Livre à direita, 120.8, antes da Alfa, 723. Rio 9810, pronto, cópia? Afirmativo. Autorizado Guarulhos, era a primeira via pelo ISC 50, nível 400. Saída da Elmo, após Leda, transição Bidev, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5456, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Nepal no ISC 50, subida da EL, linha da BDF, para decolar a curva direita, 5456, transponder, controle de saída 120.8, 9810. E o 9810, repito, nível autorizado? 400. Cotejamento correto, reporte pronto para o PISPEC acionamento, Rio 9810. 9810. Solo, boa noite, o Cascavel 10, na Delta. Cascavel 10, autorizado, ingresso, Taxiway Alpha, reporte antes da Juliette. Reportarei antes da Juliette, para autorizar a Taxiway Alpha, Cascavel. Cono 723, solo Salvador. Prossiga. A gente prossegue via Alpha Kilo, posição 02 Lima do Pátio 3, atento o push do ATR da Azul. Gente, então prossegue Alpha Kilo, posição 2 Lima do Pátio 3, 723. Azul 4959, eu solo. 4959, não se escuta. Poderia apenas confirmar o através da posição 02 Lima, está desocupado? Só um minutinho, deixa eu perguntar para o outro cara. Solo Salvador, Oxanero 6224 para pushback acionamento. Oxanero 6224, aguardo para pushback acionamento. Não, tu escuta, não vai.